Bom dia! A natureza hoje testifica, proclama, declara a grandeza do poder de Deus. A vida que há em você também deve declarar o poder de Deus. Ele que executa todas as coisas pela nossa vida. Não por nós, mas por Ele. Tudo foi feito, tudo foi criado. Ele tem o domínio e o poder sobre tudo. E ele trabalha por você. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam reconhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus. A tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Como você já sabe, a misericórdia de Deus, que se renova sobre a nossa vida manhã após manhã, é a causa de nós não sermos consumidos. Mas o salmista também, ele vem falar que o Senhor vai nos abençoar. E ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Quer dizer que Deus olha para nós com seu olhar de misericórdia. E a sua luz clareia, irradia os nossos caminhos e as nossas vidas. Esse Deus que não mede esforços para abençoar a mim e a você. Esse Deus que não nos olha segundo as nossas fraquezas, mas sim, Ele nos olha segundo o nosso coração. Ele tem feito projetos para você e para mim. E quando Ele olha para nós, mesmo mediante as nossas fraquezas e teimosias, Ele diz: Eu sei que hoje você não está conseguindo ver o que eu tenho preparado para a sua vida. Que hoje você acha impossível ser aquilo que eu estou dizendo que você vai ser. Mas amanhã. Depois do meu trabalhar e do meu mover, você vai dizer: valeu a pena esperar no Senhor. Sabe, filho, eu tenho visto quantas vezes você tem se colocado nos cantos, ou deitado a cabeça no travesseiro e chorado, dizendo: Deus, por que para mim parece que tudo está tão difícil? Parece que as coisas travaram, meu Senhor. Pai! Eu caminho tanto e as coisas não andam. Deixa eu te falar, filho. Eu tenho preparado grandes coisas para você. Mas às vezes você quer se sentir grande, independente de mim. E então é o momento que as coisas parecem que não andam. Mas eu quero te dizer: se você me convidar para fazer parte da sua vida, da sua casa, para fazer parte dos seus caminhos, do seu ministério, da sua família, tudo vai melhorar. Sou eu, Deus, que sondo o seu coração. Conheço tuas dores quando você quer desistir, quando você amargamente chora e pergunta: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Saiba de uma coisa: se eu não tivesse um projeto para a tua vida, você não existiria. Tudo que eu tenho feito é para glorificar o meu nome na tua vida. Tenho te ensinado a aprender a depender de mim. É estar diante da minha presença e a ser amigo do meu espírito. Meu espírito, ele quer estar perto de você, ensinar você o caminho que você deve andar. Mas para que isso aconteça, é necessário você dar liberdade para ele e confiar. Sabe? Contemplei muitas vezes você confiando nos seus melhores amigos que frustraram você. Contemplei muitas vezes você dar a sua confiança a pessoas que destruíram a base que havia dentro de você. Mas eu Só quero o teu bem e trabalho para contribuir na tua vida em todas as áreas. Tenho te pedido apenas uma chance, um minuto de confiança, onde eu possa te provar que eu posso fazer muito mais do que você tem me pedido ou buscado. Seus sonhos não foram sepultados, seus projetos não foram quebrados, não. Eu sou o Deus que faço o impossível acontecer. E acredite, amigos nunca são dispensados. Inimigos sempre são tratados. Mas como um amigo, eu falei com meu servo Abraão. Eu tirei do meio da sua parentela, da sua terra, levei ele para um lugar que ele não conhecia. Claro que ele passou por momentos difíceis e provações, mas eu estive com ele. E observe que no final dos seus dias ele comeu o melhor dessa terra. A promessa que para ele, para aqueles que o conheciam, parecia impossível, eu fiz realizar. Escuta, se você confiar em mim, porque você conhece Abraão, você fala de Abraão, ele é o pai na fé, então use a fé que ele teve. Sabe o que eu vou fazer? Vou alargar a tua tenda, prosperar os teus sonhos, aplanar os teus caminhos. Realizar os desejos do teu coração. Abraão foi abençoado porque ele saiu da sua terra sem questionar. É preciso que você confie por inteiro e faça exatamente aquilo que eu tenho pedido a você, ou entregue aquilo que eu te pedir. Eu não sou um Deus de meias palavras. Pelo contrário, sou Deus que falo e cumpro na vida dos meus filhos. E hoje, observando você, vi que estás um pouco cansado. Temeroso do futuro, do amanhã. Mas poderá o homem controlar o seu futuro se não o colocar nas minhas mãos? Acaso, se você der o teu futuro para mim, não sou eu um pai bondoso para sustentar você e cuidar do teu futuro? Por que desprezaria você as minhas promessas? Ou por que te deixaria eu quando você entregou toda a sua confiança nas minhas mãos? Eu sei que quem tem um futuro incerto fica temeroso com o que está por vir. Mas o justo viverá pela fé. E hoje eu quero te dizer: teu futuro está nas minhas mãos. Estou apenas começando a concluir uma grande obra que tenho contigo. Vou eu alargar os teus passos, criar aquilo que você se acha incapaz. Vou eu formular projetos e dar estratégias para você, aonde tudo aquilo que eu te falei vai ser concretizado. Não tenha medo do futuro. O futuro só é incerto quando você vive sozinho. Mas vivendo comigo, eu sou um Deus de bondade que sempre vou preparar o melhor para você. Lembre-se de Davi? Ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas eu fiz a ele uma promessa e eu zelo para cumprir a minha palavra. O pastor de ovelhas se tornou rei de Israel, o mais conhecido. Dele veio o rei mais sábio, Salomão. Por que você se acha tão pequeno e não acha que sou capaz de mudar a tua história com apenas uma palavra? Confia em mim. Teu futuro não vai ser incerto. Nenhum dos meus servos que andam comigo tem futuro incerto. Futuro de filho de Deus, futuro de servo de Deus já está certo e garantido, porque sou eu que assino, diz o Senhor. Se você guardar as minhas palavras e andar na minha presença, você comerá o melhor dessa terra. Estou preparando muitas surpresas para você. Tenho papéis a serem assinados no reino espiritual, através da sua concordância com a minha palavra e da sua confiança em mim. Vou eu dar ordem aos meus anjos para te alimentarem, para protegerem você. Acaso você lembra? Elias estava na beira do rio e eu, Senhor, ordenei o corvo que o alimentasse. Quando você olhar para um lado e para o outro e achar que não tem mais saída, eu ainda envio o corvo para alimentar você. Orei calamantu e asabi andora abaixai. Lembre-se da viúva de Sarepta. Não tinha comida naquele lugar, mas eu mandei o profeta ali e eu fiz com que a comida da viúva fosse multiplicada. Ei, aqueles que trabalham para mim jamais mendigarão o pão. Aqueles que têm compromisso comigo jamais sentirão falta de nada, porque eu, Senhor, suprirei em tudo as suas necessidades. Hoje eu chamo a sua atenção, porque eu quero ser teu amigo. Entrar na tua casa, andar contigo e cuidar não somente do seu hoje, mas também do seu amanhã. Fazendo com que você se lembre por que te preocupas com o amanhã. Viva um dia de cada vez, porque se eu alimento os passarinhos, quanto mais você, diz o teu Senhor. Então, use a sua fé. Dê-me um pouco de credibilidade e você verá que tudo que tenho preparado para você será sempre o melhor. E cuidarei de ti, em qualquer época, em qualquer mês, em qualquer dia, em qualquer ano, basta que você creia. Curve a sua cabeça, Deus. Esta manhã, queremos te pedir que aumente a nossa fé. Somos cientes do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Tu és a nossa força, nosso esconderijo. Nós queremos te pedir que o Senhor cuide do nosso presente e do nosso futuro. Eu coloco nessa manhã não somente a minha vida, mas com tamanha responsabilidade. Coloco também a vida de todos os ouvintes da palavra do dia. Que eles sejam agraciados pela presença do Senhor. Que eles sejam envolvidos em tuas asas. Que o teu nome seja exaltado na vida deles, na sua família, nos seus empregos e nos seus sonhos. Pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você deseja, em 2018, levar o seminário com o Espírito Santo para a sua igreja, nós vamos estar aí com você. Será um prazer abençoar sua vida. Fala agora com a Kalina no 084 99807 8419. Para esse ano não tem mais vaga, mas a partir de 2018, nós estaremos com esse projeto para abençoar a sua vida e toda a família do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.